Dia 23, Lucas. Você está em uma encruzilhada. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, verso 24. Deus diz: você parece querer mais energia, uma atitude otimista, um sentimento gratificante, de importância pessoal. Isso descreve o meu filho quando ele viveu na Terra. Em seu coração, você raramente encontra um desejo mais forte do que a sua vontade de se sentir satisfeito com as bênçãos da vida e de se sentir seguro em minha bondade e animado com as oportunidades da vida. Seu desejo por formação espiritual está no topo desses desejos autocentrados, com uma aparência atraente. Ele precisa estar sob eles, com uma fundação que controla sua vida. Você está diante de uma encruzilhada que poucos alcançam, uma encruzilhada onde a escolha entre rendição absoluta ou cristianismo indiferente é clara. Você deve agora determinar o que deseja com mais intensidade, uma aparente maturidade que ganha o reconhecimento dos outros, ou uma perfeita maturidade que coloca você em contato com desejos que permanecerão insatisfeitos até a próxima vida. A estrada para uma perfeita maturidade deixará você vulnerável a severas tentações. Ela fomentará dúvidas sobre a minha realidade e você poderia evitar ao escolher o caminho mais fácil. Mas se você quer estar preparado como meu filho, esta é a estrada que deve escolher, a menos percorrida. Dedique um momento para orar. Ó Deus, será que eu realmente quero estar preparado como o Senhor? Eu escolho com frequência o caminho mais fácil. Dê-me a coragem para me render e buscar a perfeita maturidade que eu suspeito tornará a vida mais difícil. Eu oro em nome de Jesus. Amém.